Salve, salve, rapaziada, senhoras e senhores, manos e minas. Primeiramente, só tenho a agradecer a Deus, que sem Ele nada disso aqui ia acontecer, tá ligado? Segundo, queria agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, foram fundamental nesse trabalho, até demais. Depois, queria agradecer aos dois moleques que correm comigo, de coração, que sem eles, distorção verbal não ia existir, tá ligado, tio? E depois agradecer a uma imensidão de pessoas, a você que tá ouvindo, tá ligado? A você que comprou o CD, a você que adquiriu o CD na internet, que fez o download, que tá ouvindo no seu celular, daquele jeito, tio. A gente agradece de coração, que nosso trabalho seja bem valorizado. Salve, salve, queria agradecer ao Rap Lauro City, Arte Livre Crio, Sercom, a Mostra Cultural. Salve, salve, Ricardo Vieira, meu irmão da Missão RA, Tripsi Hip Hop, Palavra Positiva, Clay MC, tá ligado? Bang LF, Fura Consciente, tá ligado? Toda a rapa envolvida nessa parada. Salve, salve, irmão. E se eu esqueci de alguém, vai desculpando, tá ligado? Mas sempre será eternizado nos meus versos. É nóis, Lauro City, mano. Esse é o Bang, MC Zidane, Distorção Verbal. Salve, salve, rapa. Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, minha família, todos os parceiros envolvidos aí nesse CD. Tamo sempre junto, lado a lado, firme e forte, desse jeito. Sei que foi muito difícil chegar até aqui, mas chegamos. Muita luta, muito suor, sem desistir, tá ligado? Nunca. Tamo aí, Distorção Verbal, Diego MC. Satisfação total, rapaziada. Aranha MC presente no mic. Queria agradecer aqui primeiramente a Deus, tá ligado? Por fazer com que nós pudéssemos concretizar esse trabalho que é o Essência Metropolitana. É o CD que a gente vem esperando já há um tempo, 2 anos aí de carreira. A gente grava o nosso primeiro CD sem ajuda de ninguém, de certa forma com a ajuda de todos, tá ligado? São vocês que são responsáveis por isso, vocês que acreditaram na gente e conseguiu dar esse open pra gente gravar nosso trampo aí. Queria agradecer de coração a cada um de vocês que compraram nosso CD, foram no show prestigiar, fizeram críticas positivas e negativas. É isso aí, só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a meus familiares, a minha mãe que esteve comigo aí presente toda a minha carreira, cedendo espaço pra gente fazer as gravações, ensaios. E é isso aí. Muito obrigado aí, Distorção Verbal agradece. Satisfação total, família. Vamos que vamos, dá pra ver. Até que foi rápido, né? Vamos que vamos. Ainda tem muito tempo que ele é frente.